Panorama Agrícola para 7 de dezembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 7 de dezembro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem pergunta, quer saber. Confira no programa de hoje um passeio pela estação experimental da Ipagre de Uruçanga. E no boletim do SC Rural, protetor ambiental. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para evitar que uma estiagem ou uma enchente destrua sua propriedade, faça um planejamento das suas atividades agropecuárias, tendo sempre em mente que seca e chuva são cíclicas e é preciso aprender a conviver com esses fenômenos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Uma maneira de você, agricultor, conhecer mais a pesquisa da EPAGRE é por visitar estações experimentais. No caso da Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga, só neste ano, dois grupos visitaram 14 oficinas ou 14 pontos da estação, grupos de Uruçanga e de 13 de Maio. Para você ter uma ideia do que pode ser visto na Estação Experimental de Pesquisa da EPAGRE, nós entrevistamos o gerente da Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga, Fernando Preve, que dá detalhes de cada uma das oficinas, cada um dos pontos que o agricultor pode visitar na estação. Temos uma estação meteorológica lá que já funciona há mais de 60, são 83 anos de coleta de dados climatológicos, né? Então temos um pesquisador que domina essa parte. Ele tem uma série de trabalhos científicos feitos baseado nessa coleta de dados. Vai falar um pouquinho então sobre a questão da meteorologia. A gente deverá passar por um experimento onde o pesquisador apresenta, por exemplo, como é que é o cruzamento da mandioca, quais são os estágios que ela passa, né? Deveremos visitar um experimento com cana de açúcar, muito importante aí para a nossa região, né? O pessoal que trabalha com cachaça, alimentação do gado, né? Derivados da cana melado, açúcar mascavo, né? Temos um outro que vai falar sobre a perda de solo, né, na cultura da mandioca, né? Temos um outro, e agora é o momento de ver experimentos com uva Bordeaux. Nós temos 4 porta-enxertos que se destacam muito bem na região e temos 3 variedades de copa. Então, o cruzamento, né, a enxertia dessas 4 porta-enxertos e as 3 copas, né, geram aí 12 tratamentos que estão dando um diferencial muito grande em relação à produtividade da uva Bordeaux. Temos experimento com banana, aqui é mais a questão da cigatoca, né, a evolução e a ecofisiologia da cigatoca. Temos experimentos com pêssego, também a parte que envolve cruzamento, a condução do pessegueiro. Temos um experimento que envolve palmiteiro, né, o palmiteiro nosso. O pessoal chama de açaí, né? Na verdade, o palmiteiro da Mata Atlântica, palmito que a gente costuma consumir, né? Esse palmiteiro também temos experimentos onde temos um banco de germoplasma com 150 procedências, que já estão em fase de uns 4 ou 5 anos, já produzindo cachos, né? E com isso vão servir para também dar uma fonte, né, de informação referente a essa cultura. Na sequência do palmiteiro, nós temos experimentos com uva guete. O vaguete é uma uva típica da nossa região, tem a questão da indicação de procedência, né, do IG. E nesse experimento aqui são avaliados também os 4 porta-enxertos e 2 clones da cultivar Guete, né? Na sequência, temos o experimento com banana, onde aqui é mais a parte de variedades. Variedades de banana, comportamento de variedades. Esse trabalho aqui é feito com a Embrapa. A Embrapa gera novas cultivares de banana. E lá em Uruçanga, então, a gente está fazendo, juntamente com Itajaí, se testa o comportamento dessas cultivares. Uma visita a uma área de maracujá, maracujá azedo. A maracujá azedo também é um trabalho desenvolvido na estação de Uruçanga, tem dado grandes resultados, principalmente para o sul de Santa Catarina, região de Sombrio. A gente sabe que tem mais de 700 hectares plantados com o maracujá azedo. E a ideia é que os produtores, ao visitarem, né, a nossa unidade, eles possam, né, entrar em contato com o pesquisador, conhecer um pouco mais da cultura, principalmente para aqueles que ainda não têm muito conhecimento dos potenciais, então, da cultura do maracujá. E, por final, então, a gente também tem uma visita à nossa cantina, né, uma cantina que já tem lá seus 70 anos de existência, né, uma cantina que ela está mais destinada a parte da microvinificação, a parte experimental propriamente dita. Essa metodologia de difusão, digamos assim, será repetida em 2013? A nossa expectativa, Mauro, é que, em função desses eventos que estão acontecendo, né, outros municípios também se motivem a organizarem seus agricultores e contactar com a gente para que a gente possa agendar visitas dessa natureza. Então, para a pesquisa, né, toda vez que a gente pode juntar, né, e fortalecer as relações entre a extensão rural e a unidade de pesquisa, isso é bom para todo mundo, porque os agricultores passam a receber um conhecimento muito mais atualizado. Né? Então, essa forma organizada de levar os agricultores para dentro da unidade de pesquisa é extremamente importante, né, para os pesquisadores, para a EPAGRE como um todo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Fernando Previ, gerente da Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga. Para você, agricultor, se desejar visitar uma estação experimental da EPAGRE, converse com a EPAGRE do seu município ou com a prefeitura ou ainda com o sindicato rural ou de trabalhadores rurais. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No programa de Estado Santa Catarina Rural, a Polícia Militar Ambiental é a principal executora das atividades em educação ambiental, com orientações práticas de rotina e com fiscalização. Um dos projetos executados é o programa Protetor Ambiental, uma ação que dentro do SC Rural vai promover nos próximos anos 60 cursos para a formação de 1.800 jovens como protetores ambientais. São capacitadas turmas de jovens protetores ambientais em comunidades urbanas, na área rural, em comunidades indígenas e em assentamentos. Os professores do programa Protetor Ambiental são policiais ambientais, bombeiros e técnicos da EPAGRE, SIDASC, Fátima, IBAMA e Defesa Civil. A última turma a se formar foi a de Florianópolis, onde o processo é relativamente recente. Jovens de 12 a 14 anos tiveram 180 horas de aula com conteúdo sobre biodiversidade, flora, fauna, solos, agricultura e agrotóxicos, lixo e compostagem, defesa civil, pesca e outros temas relevantes. Ação agora vinculada ao Programa de Estado Santa Catarina Rural, o Protetor Ambiental na Polícia Militar Ambiental existe há 12 anos em parceria com prefeituras, Ministério Público, empresas e associações. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Coma devagar. Fast food engorda não só pelas calorias, mas pela pressão em ingerir os alimentos. Nada de comer em pé, no carro ou sem tempo. O modo como se come pode ser tão prejudicial para a saúde quanto o que se come. O alerta é de especialistas na área de nutrição e medicina. Comer sem pressa, sentado, aproveitando o momento, faz uma grande diferença para o organismo. É preciso saborear e aproveitar melhor os alimentos. Comer lentamente também pode ajudar até mesmo a emagrecer. A digestão inicia na boca, onde os alimentos são misturados a enzimas presentes na saliva. A mastigação, a sensação do sabor dos alimentos, isso tudo tem papel na saciedade e participa na regulação do apetite, porque existem conexões neurais entre os receptores de sabor presentes na língua e no tubo digestivo e as regiões que regulam o equilíbrio energético no cérebro. A explicação é de um pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Então, para você promover uma absorção de nutrientes de forma satisfatória, é preciso auxiliar o tubo digestivo a produzir mais enzimas e movimentos intensos. e isso se faz com mastigação adequada e longa, sem contar que a pressa contribui para o estresse como um todo. A mastigação correta beneficia o tônus muscular da boca e da língua e a saúde dos dentes, além de evitar alterações nas arcadas dentárias. Mastigar adequadamente é também um grande aliado para a perda de peso. Um dos principais motivos é que, quando se come lentamente, come-se menos. A recomendação dos especialistas é que cada porção de alimento seja mastigada perto de 30 a 50 vezes, principalmente quando for comer carnes. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.